São Paulo da Café, Minas da Leite e a Vila Isabel da Samba. Samba que ouve em um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas vamos nós com música. Esta cartinha vem da cidade de Dourado. Dourado também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Quem nos escreve pela vez primeira é o senhor Ari Teixeira, que está conosco, e ele gostaria de ouvir Dorestes Rosa, esta composição supra-sumo da nossa seresta, aqui com a saudosa Elisete Cardoso e o não menos saudoso Silvio Caldas, arranjer V. Cordovil, Chão de Estrelas. Noite Ilustrada, quanta saudade, sambista dos bons. Noite Ilustrada, do Ataúfo Alves, Meus Tempos de Criança. Tudo isso para ele, que está em nossa sintonia, senhor Ari Teixeira, pela vez primeira conosco. E ainda, Nelson Gonçalves desfilando em nosso coreto imaginário, do Caymmi, Dorival Caymmi, a composição Dora. Vestido de dourado, palhaço das perdidas ilusões, cheio dos guizos falsos da alegria, andei cantando a minha fantasia entre as palmas febris dos corações. Meu barracão no Morro do Salgueiro tinha o cantar alegre de um viveiro, ouste a sonoridade que acabou. E hoje, quando do sol a claridade forra o meu barracão, sinto saudade da mulher pomba toda que voou. Nossas roupas comuns dependuradas na corda, qual bandeiras agitadas, pareciam um estranho festival. Festa dos nossos trapos coloridos, a mostrar que nos morros mal vestidos é sempre feriado nacional. A porta do barraco era sem trinco, mas a lua furando nosso zinco, salpicava de estrelas nosso chão. Tu pisavas nos astros distraída, sem saber que a aventura desta vida é a cabrocha, o luar e o violão. Pisavas nos astros distraída, sem saber que a aventura desta vida é a cabrocha no ar. E

a cafuza e o maracatu. Te conheci no Recife dos rios, cortado de pontes, dos bairros das fontes coloniais. Pra ver meu bem passar. Outrora, agora, no meu pensamento eu te vejo requebrando pra cá, ora pra lá, meu bem. Os clarins da banda militar tocam para anunciar: sua dora agora vai passar. Venham ver o que é bom, outrora rainha do frevo e do maracatu. Ninguém requebra nem dança melhor do que tu. Clarins da banda militar tocam para anunciar: sua dor agora vai passar. Venham ver o que é bom, oh dora rainha do frevo e do maracatu. Ninguém requebra nem dança melhor do que tu. Ninguém requebra nem dança melhor do que tu. Ninguém requebra nem dança. Em seu 13º ano no ar, um jardim, um coreto, a música e a saudade. O nosso e-mail para que você solicite músicas: uspfm@sc.usp.br. Mas nesta manhã de domingo, o nosso negócio a pedido é música. Vamos atender ele que reside aqui em nosso município, o Sr. Carlos Humberto Filho, conosco pela vez primeira. Ele diz que os nossos ouvintes têm muito bom gosto e ele recomenda para suas amizades e familiares um jardim, um coreto, a música e a saudade. E diz que São Carlos também amanhece ao som desta pedida. Para ele, Sr. Carneiro Humberto Filho, Doris Monteiro, talentosa e viva para a satisfação nossa. Em arranjo do pianista Renato de Oliveira com grande orquestra, do português Fernando César, Graças a Deus. Carlos José, que é cantor intimista e advogado. Carlos José, nesta composição brejeira maravilhosa dos anos 40, do meu pai, Beijinho Doce. Ainda para ele, Sr. Carneiro Humberto Filho, que reside aqui em São Carlos, do Lupicínio Rodrigues, que nasceu no Rio Grande do Sul, Jamilão com a Tabajara, Jamilão dando um show em Nervos de Aço. Thank you.